Estranhas entranhas, estranhos. Tem planos por baixo do pano, na curva do cano. Não ouço o som, não falo do sono, eu como as entranhas. Estranho? Humano.